tema dessa tarde é Destruindo Seus Medos. Temos tantos medos, né? E desses nossos medos, alguns deles são reais e outros são imaginários. Alguns dos medos que nós sentimos, às vezes, são medos de situações com as quais a gente se depara. Os mais diversos motivos gera essa emoção em nós. Mas muitos medos que nós sentimos hoje são medos provocados pela nossa mente, de pensamentos que nós vamos alimentando, eles vão crescendo e vão se tornando para nós como coisas reais. Tanto é que nós sentimos fisicamente, às vezes, sensações de taquicardia em virtude desse sentimento de medo desenvolvido mentalmente, algo que não existe. Então a gente tem que começar a ter um controle mais eficiente do que a gente está pensando, para ter essa noção, né? O título é Destruindo os Nossos Medos. Começa por um controle mental. E nós temos, como resposta a esses medos todos, uma paralisia. Por isso que o medo é tão ruim, é uma emoção tão negativa, porque ela te paralisa. Ela evita que tu tenha uma ação, às vezes, sobre aquilo que tu está sentindo. Diferente de outras emoções que a gente sente, as quais a gente exterioriza isso, e através desse movimento a gente recebe retorno. Quando a gente coloca para fora, vem retorno sobre aquilo. O medo, por não fazer nada, ele não gera retorno. Então ele te deixa parado ou paralisado. E se nós formos observar na nossa cultura, muito lá atrás nos ameaçavam com o inferno. Ainda tem várias pessoas que ainda têm medo do inferno. Porque nos diziam, ó, se tu não for uma pessoa boa, ou se tu fizer isso e não fizer isso, tu vai para o inferno. Então, por medo, a gente muitas vezes se colocava dentro dessas caixas de comportamento, por medo. Mas lá dentro a coisa continuava existindo. Não havia uma transformação. Então, é a cultura do medo, o controle pelo medo. Hoje, talvez não se fale mais tanto do inferno, né? Porque muita gente já não acredita mais nessa situação. Mas existem outras formas de controle através do medo. Lá onde eu trabalho, de vez em quando entram crianças pequenas, e é claro que elas são acompanhadas pelos pais. E uma criança pequena, tu não consegue fazer com que ela fique sentadinha, esperando. Ela quer se movimentar. E aí eu observo que os pais dizem assim para elas, ó, o moço lá vai te pegar. Ou o guarda lá vai te levar lá para fora, ou vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então está ensinando aquela criança a ter medo, a não a entender por que ela deve fazer isso ou aquilo. Algumas, elas nem têm mais medo. Elas já não passam mais por isso. Mas elas também acabam não tendo respeito, né, pelo que os pais estão tentando passar para elas. É um plantio, né? É um plantio que mais na frente, talvez, quando eles queiram pegar de volta, talvez eles não consigam mais. Mas é apenas uma visão de uma situação. Existem outras situações de medo pelas quais a gente passa, e muitos de nós passam por isso, que é a questão da morte. Tem pessoas que não falam de morte por medo. E a morte é inevitável. Não é deixando de falar ou falando que eu vou me livrar dela. Seria essa a ideia, né? Se livrar dessa sensação. A morte nos traz perdas de pessoas, então também eu tenho medo de perder pessoas queridas, pessoas próximas de mim. E o que eu faço com esse medo? O medo de sofrimento? Na verdade, tudo isso envolve um sofrimento, né? Eu tenho medo de sofrer e eu não entendo que a forma mais eficaz de aprendizado é através do sofrimento. Porque o sofrimento ele vai lá no fundo. E ele me obriga a ter uma resposta para que eu possa solucionar. E a gente sabe que respostas superficiais não solucionam. Elas amenizam por um tempo e as coisas voltam. Então, para destruir esses medos, eu preciso conhecer. Eu tenho que conhecer a mim mesmo, o que que gera esses medos em mim, qual o sentimento que ele me desenvolve. Porque cada um desses medos desenvolve alguma coisa. Qual é o sentimento que bate em mim? Qual é o medo que eu estou sentindo? E em cima disso, trabalhar, reformular. Nós estamos dentro de uma casa espírita e a gente ouve muitas pessoas dizerem que têm medo dos espíritos. Pessoas, muitas vezes, que têm mediunidades bastante afloradas, elas têm medo, elas querem se livrar disso porque elas têm medo. É o desconhecimento também, né? Porque no momento que a gente começa a estudar e aprender o que que os espíritos podem fazer, eu começo a entender até onde vai o raio de ação deles. No momento em que eu sei e que eu estou cercado de espíritos, eu tenho que deixar de ter medo, porque também é inevitável, eles estão em toda parte, estão nos acompanhando. Só que quando a gente fala de espírito, parece que espírito é tudo mal, tudo negativo, e os espíritos bons. Será que eu tenho medo deles? Ou será que eu quero que eles venham? De que forma que eu faço essa aproximação ou esse afastamento? Tudo é através do conhecimento, do que eu posso fazer com relação às minhas manifestações. Está na minha mão tudo isso que eu posso fazer. Sou eu que defino quem se aproxima de mim através dos meus pensamentos. Então o medo é como se fosse um lugar escuro, que eu não sei o que tem ali. Mas quando eu acendo a luz, eu vejo. E aí eu descubro, eu passo a não ter mais medo. Eu passo a conhecer. Então, o medo é uma... A gente poderia dizer, não ausência de fé, mas ela tem que ser mais trabalhada, a nossa fé. Porque se eu sei que Deus está acima de tudo, é Ele que coordena através das leis, e que no momento em que eu transgrido uma lei, eu tenho um retorno sobre isso, não há nada de anormal, que todo mundo está sujeito a essas mesmas leis, eu consigo deixar de ter medo. Então eu passo a ter responsabilidade. Eu sei que se eu fizer o que eu preciso fazer, o retorno vai ser mais suave. E quando o retorno não é suave, é porque alguma coisa eu preciso aprender com isso. Não é a visão do castigo ou da culpa, da punição, é aprendizado. Todas as situações difíceis pelas quais a gente está passando e ainda vai passar, é um aprendizado para nós. É um resgate que nós temos que fazer do nosso eu, é um aperfeiçoamento de nós enquanto espíritos. Sair daquela visão de vida física de alguns anos, mesmo os muitos anos, quando a gente vive muitos anos, 90 ou um pouco mais, a gente acha que é muito, na verdade é pouco ainda, né? Nós temos uma vida espiritual que é muito mais extensa do que essa questão material. Então, é dentro disso que nós precisamos pensar. Falei na fé. E a fé é confiança, né? Pense em várias situações da tua vida em que tu tá... Situações práticas do dia, em que tu tem que fazer alguma coisa e tu sente aquele medo do desafio, de te expor, de, enfim, fazer algo que é novo. No momento em que tu adquire confiança, confiança na tua capacidade ou confiança em Deus, que é muito maior ainda, tu vai com mais segurança realizar aquela tarefa. Seja lá, como eu disse, coisas pequenas do dia a dia ou coisas maiores, confiança é fundamental. A confiança ela é o antídoto do medo. A gente pode dizer que se existe um, o outro está faltando. E na medida em que a gente vai equilibrando essa balança, o medo vai deixando de existir. No momento que a confiança se torna maior, o medo vai deixando de existir. Nós sempre vamos ter medo de alguma coisa. Alguns medos são instintivos, medo da própria morte. Nós temos essa emoção para nos preservar a própria vida. porque senão nós não teríamos o cuidado devido, mas tudo dentro de uma questão bem racional, bem entendida. Para destruir os nossos medos, nós precisamos, então, conhecer quem somos e tudo aquilo que está ao nosso redor. Parece muito, mas não é tanto assim, não. Tudo é muito igual, tudo é bastante compreensível. Nós precisamos apenas nos dedicar um pouco mais sobre essas questões, que são questões fundamentais.